ontem não pensava que a derrida me abraçava. Foi por isso que eu perdi meu grande amor. Ela era tão linda, tão formosa, como um botão em rosa num jardim em flor. Eu tinha 20 anos de idade, no rigor da minha mocidade, e pensava que o mundo era só meu. Por um capricho do destino, quase chego ao desatino, quando nosso amor morreu. Morreu, caiu por terra toda minha ilusão. Andava pela rua, chorando de paixão. Um certo alguém com piedade um dia me chamou. Se queres um conselho de amigo, eu lhe dou. Se é para esquecer, peça coragem. Juro que não é miragem. Eu pedi com tanta fé que Deus me ouviu. Agora já não sinto mais saudade. Até a felicidade novamente me sorriu. Agora já não sinto mais saudade. Até a felicidade novamente me sorriu. Eu era muito jovem, não pensava que a perdida me abraçava. Foi por isso que eu perdi meu grande amor. Ela era tão linda, tão formosa, como um botão em rosa num jardim em flor. Eu tinha 20 anos de idade, no rigor da minha mocidade, e pensava que o mundo era só meu. Por um capricho do destino, quase chego ao desatino, quando nosso amor morreu. Morreu, caiu por terra toda minha ilusão. Andava pela rua, chorando de paixão. Um certo alguém com piedade um dia me chamou. Se queres um conselho de amigo, eu lhe dou. Se é para esquecer, peça coragem. Juro que não é miragem. Eu pedi com tanta fé que Deus me ouviu. Agora já não sinto mais saudade. Até a felicidade novamente me sorriu. Agora já não sinto mais saudade. Até a felicidade novamente me sorriu. Fala, Chico Santana, Chico Traidor.